gente de novinho é moda. Pronto para gargalhar, pro Osama desfilar. Pra jogar na cara do bacana e perdeu guitar. Serve pra manter a autoestima da quadrilha. O capitão do BOPE diz que é armamento de guerrilha. Serve para tirar a tranquilidade da cidade. Serve para envolver a molecada com a bandidade. Símbolo de status, demonstração de força. Passaporte na favela, a vida é muito louca. O alvo permanente, Papa Mike é o PM. Uma rajada de calacha, eu sei que todo mundo treme. Fica de frente, bota a cara, fica à vontade, super-homem. Se a chapa de cerâmica, cadê o seu abdômen? Então quem metralhou a sede lá do marqueteiro, que quer ser presidente com um cargo de prefeito. Muito bem feito, tá satisfeito, jogou teu voto fora. Agora não reclama que o louco vai embora. E serve para aparecer no foco da emissora, no sensacionalismo que levou o repórter Forca. O bico nunca falha e todo mundo gosta. AK-47 com um pente de novinha é moda. Polícia bate de frente com um bonde do estresse. A nobreza aplaude e agradece a cada pobre que perece. Tombada, tiros de AK-47, tia enlouquece. Quando percebe que é seu filho, a favela desce. O ódio não diminui, cresce. Mais uma vela, um jornal, uma prece. No Rio de Janeiro há todo tipo de fuzil, mas pra tirar onda só a invenção do Mikhail. Brasil, moleque fora da escola, no início saco de cola, aos 12 tá de pistola, 8 horas. O jornal traz a manchete, o mesmo moleque tá na favela de AK-47. Roda ou desce, tá satisfeito o burguês, jogou as armas no morro e virou bola da vez. O feitiço se virou contra você e sua filha agora é prostituta, seu filho freguês. A fila é longa e o comédia não se abate. O último da fila organizada à base da Kalash. Polícia veio, tiroteio, desespero. Sua esposa dentro do banheiro reclama da bala que atravessou a janela, ignorando os barracos na trajetória dela. Favela, suas armas, nossa sequela. Uma porrada de amigos se foi na mira dela. Não tô bem certo, raio de precisão é de cerca de 800 metros. Coronha dobrada, rajada ou intermitente, 30 no pente. Qualquer um fica valente, infelizmente. Enquadra burguês, o bonde do estresse. AK-47. O bico nunca falha e todo mundo gosta. AK-47 com um pente de 90 é moda. AK-47 é o bonde do estresse. Na mão do menor boladão, tirando plantão, achando chiclete. Daquele cheio de tietes que não conversa internet. Que chegou pra mina na casa de pau, demorou, tu quer bolete. Então se liga meu choque no RJ, assim que é. Bicudo, Kalashnikov é chamarisco de mulher. E o general russo fica de cara com a disseminação do seu fuzil de assalto que fez pra defender a nação. Agora existe a peça, os montes em qualquer lugar. No Katikatumi, em Beirute, em Bagdá. Na mão do Hezbollah, na favela do Arará. Milani na TV é seu garoto propaganda. Unanimidade na minha comunidade. Na mão de polícia e bandido, todos conversam a simplicidade. Assim como Hugo Chávez que mandou encomendar 100 mil bico de Moscou pro seu exército equipar. Não vou me prolongar, bateria barriar. Até porque eu sou entusiasta do AK. Eu paro de narrar, já tô pronto pra calar. Se não, Viva Rico vai querer me processar. O bico nunca falha e todo mundo gosta. AK-47 com um pente de 90 é moda. O bico nunca falha e todo mundo gosta. AK-47 com um pente de 90 é moda. O bico nunca falha e todo mundo gosta. AK-47 com um pente de 90 é moda.